dia começa. Em cada esquina, cada bairro ou cidade, a mesma pressa. Vou trabalhar, essa noite não deu pra descansar. Eu tô só meio acordado, mas aí vamos lá. No ponto de ônibus, logo trombo dois manos de infância no disparatino a fim de roubar. Os dois muito loucos, na febre de um troco, vem se aproximando pra tentar me tomar. É, tentar porque um me reconhece, olha pro outro e diz: esse aí não, esquece. Aí, sangue bom, como é que é? Com droga nem é, eu tô firme na fé. Vamos pra frente, maluco, desengata essa ré. Parei e pensei como a vida é. Se vacilar, ela te pega uma peça na pau. Mesmo sem querer, você é o ator principal. Vai parar na TV, no jornal, ou melhor ou pior, enrolado no outro jornal. Que tal? Na noite fria da periferia, lenta e cruelmente envolvido na agonia. Vício não é necessidade. Pra quem vende, se você morrer, já foi tarde. Tem sempre alguém na procura, escravidão da fissura. De dia ou de noite com a mente obscura. Vítima em potencial ou objeto da moral de uma captura. Trago pedra, brisa, anestesia. Não ameniza nem sequer alivia. Só faz piorar dia após dia. Diminui a moral, aumenta a covardia. Noiado zanzando pra tudo que é lado. Nem tá ligado que tá sendo usado. No beco escuro, assustado, sujo e duro. Bancando otário, Loki sem futuro. Tomar geral de qualquer um, polícia ou ladrão. Estagnado, não tem nem mais reação. Viciado, rastejando atrás da ração. Ataco mais fraco e ainda quer ter razão. Não, injuriado, dá um bote no pai de família. Rouba de criança, apavora as tia mais. Se cair na cadeia, vai virar noivinha. Vai dormir recheado, vai botar sainha. Vai virar fabricante de chupetinha. De repente eu assoelho, e aí fim da linha. Vou dar um rango, olho na TV, o sangue jorrando, noticiário sádico, mais uma chacina, jornalismo barato, ibope e mentira, a periferia sabe da verdade, a polícia age, reina a maldade, aí viu, já caiu uma pá, um montão, arma na mão, corpo no chão, química na mente, falsa diversão, dívida no tráfico é igual a caixão. Quem assiste faz que não tá vendo. Falou que viu, nem me viu, já tá morrendo. Aí eu tô vendo um trabalhador bebendo uma cerveja porque tá calor. Ele nem se ligou e aí tombou. O quê? Tava do lado de um devedor. O pipador, um safado, um cagueta. Que espalha o medo, mas que ninguém respeita. E quer viver do crime, mas não segura as tetas. Vale menos do que lixo que rola na sarjeta. De repente o ar ficou pesado. Parou dois carros, tudo preparado. Vai ter chumbo quente no fim do sapato. Acabou levando o trabalhador, coitado. Filho sem pai, mulher sem marido. Um faz o erro, o outro leva o castigo. É o fim decretado desde o início. O delírio sem fronteira beira do abismo. O sistema oferece mais um corpo ao sacrifício. Morreu mais um por causa do vício. O que eu não quero pra mim, eu não quero pra ninguém. Eu não mando em ninguém, aí escolhe o mal ou bem. Eu queria dormir sem o barulho dos tiros. Eu queria inventar um remédio pro vírus. Eu queria poder caminhar sem olhar pra trás. A gente queria que no gueto só tivesse paz.